cheiro de grama molhada pairando no ar. Gosto do doce amargo me faz salivar. Luzes batendo na água e a mente a brilhar. Você foi embora na hora que tinha que ficar. O sol tá rachando meu coco, vai explodir. Enquanto você não chegar, eu não saio daqui. A tarde se vai e a chuva que cai é meu elixir. O segredo da vida eu sei e alguém tem que ouvir. Se você não vem ouvir o que eu tenho pra lhe dizer, desculpe, meu bem, o recado não é pra você. Se você não vem ouvir o que eu tenho pra lhe dizer, desculpe, meu bem, o recado não é pra você. Foi engano! Ah, se tudo fosse doce como tomar um gole e um suco de caju, ou se todo mundo entendesse a beleza do sol e do céu que é azul. Mas meu bem, desconversou, desconectou, zerou o astral, e a disposição que sobrou é câmbio desligo. Se você não vem, tchau, ouvir o que eu tenho pra lhe dizer, desculpe, meu bem, o recado não é pra você. Fangamos!